Alô, Thiaguinho, gravações CDs! Vai começar o bagulho doido do Caribinho! Thiaguinho, pressão e gordo. Vamos estremecer. Agora! E a galera tava esperando e a gente chegasse. Bora, Bandinho, começar o bagulho. A referência chegou! DJ Ud é o brabo, porra! E aí, Carimissão, segura! Joga tudo pra cima! Chama a mãozinha pra cima e grita! Na batida, na batida. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá feliz joga. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corno, bota a mãozinha pra cima. Quem tem amigo viado, bota a mãozinha pra cima. Quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima. Quem torce pro clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. E bora pra contagem, maninho. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Então fogo no parque, então fogo no parque. E aí, Del PDK? Fogo no parque. Na onda do sal, na onda do sal, já! Quem é que tá na área? O Tini Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. O Tini Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. Faz o barulho, agora! Só os caras doidos, joga a mão e dá-lhe sal. Dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal. O homem que criou a onda do sal tá na área. DJ Dinho Pressão. Quero ver, quero ver. E aí, Robin da 160. E o meu parceiro Thiaguinho dos Garotos Red já falou. Hoje eu vim comemorar a gravidez da dona Sabrina. E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. E vai acelerando tudo assim, ó. Vale equipe Whisky! E do soninho, vai do soninho, vai do soninho! Confesso que eu acelerei! Confesso que eu acelerei! Confesso que eu acelerei! Confesso que eu acelerei! Toma no bastidão, toma, toma na batida! O Caribe Show é palco do show! Toma mais uma, eu quero ouvir todo mundo cantando agora! Você me perdeu agora! Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Eu vou baixar o som, eu quero ouvir vocês, vai! Eu vou contar de 1 até 3. Agora eu tô em outra. E vocês vão responder pra mim. 1, 2, 3, já! São amores, amores que matam. Então toma! Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Tava sentando o macho da tua vida. DJ Ud é o brabo, pô. Ai, que ele é seu, marido dos outros. Me imagina, não? E aí, meu amigo colombiano? Segura aí, ó! Ai, ai! Bora, bora! E a galera vai fazendo o caquinha! Vai detonando, detonando, detonando, vai! Você vive querendo o que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez por todas tentar entender. Zero um, sempre sonhar, zero dois, você. A realidade da mulherada. Eu quero ver! Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela escuta. Manda embora de casa e me manda morar na rua. Daquele jeito! Mais uma onda criada pelo Gordinho. Vai pra puta que pariu. E aí? Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sofreu da minha vida. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. O esquerdo só tem peixe. E o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida. Batida! Batida! Toma da batida! Toma da batida agora! Você é vagabundo e vagabundo não namora. Você é vagabundo e vagabundo. Bora, bora! Bora. Não sei como explicar a título deste meu sentimento. Geme, mulher, geme, mulher. Guardo em todos meus pensamentos. É o show referência. Do meu parceiro Gustavo. O Giovanni Suárez também. Os gatonetes estão de volta. Segura, Gustavo. O que mais tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. É bagulho doido do Caribe. É só putaria, é só, putaria. É só putaria, é só, putaria. Assim, assim, assim, ó. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, como é que é? Olha como é que é? É assim, ó. Ai, ai, ai. Vai começar, começar, começou, começar, começou, começar, começou. Vai começar, começou, matou, matou. Olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Mais uma. Só quem já levou um chifre, joga a mão pra cima aí. E quem já colocou o chifre, dá um grito bem alto. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Vem curtir o Gordinho que é rapidinho que passa. Vem curtir o Gordinho que é rapidinho que passa. Vem curtir o Gordinho que é rapidinho que passa. Meu parceiro Anderson Rodrigo. Ele é Dona Adriane, já por aqui pela ponta direita. Vem curtir o Gordinho. Hoje ele falou rock mil graus. Vem curtir o Gordinho que é rapidinho. E aí? Ela já falou, que mandou implantar. Ela já falou, que mandou implantar. Que vai de praia. Eu tava bem contigo, tô melhor agora. Tava bem contigo, tô melhor agora. Você quis ir embora, agora embora é minha moral. Você quis ir embora, agora embora é minha moral. Se tu fosse mil grau, não era esse, era? Se tu fosse mil grau, não era esse. Joga a mão pra cima, já tá ensaiado. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você que... joga a luz, produção. Na moral, você quis ir embora, agora embora é minha moral. Se tu fosse mil grau, não era esse, era? Se tu fosse mil grau, não era ex, era? Se tu fosse mil grau, não era ex, era? Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era? Sal. Se tu fosse mil grau... Mais uma vez! Era? Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era? Sal. Sal. Sal. Sal e dá-lhe sal. Joga sal. A mão pra cima e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Olha o Caribe lotado, maninho! Sal e dá-lhe sal. Bora, Márcio, bora, Márcio! O moleque doido no camarote com a primeira dama de Bonatti! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! E aí, e aí? Moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Me olha! E aí, Betinho Playboy! Segura, Betinho! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Ele tá de volta! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Me olha com cara de mal! Me contem se estão gostando do... Moisés DJ. E 38 carregado, tô rando baseado. Pra ficar da boca que faz o seu. E a panelinha? Já tá em peso também aqui, maninho. Pra ficar da boca. E aí, Lourinho de Vila? Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. O Lourinho da família Picho, o Bruninho também. Que não gostou. Bora, Chapa. Que na xereca, que chega me machucou. Como é que é, Rildo? Na xereca, que... E a Renata Mejela? Porque só pirou patão. Mete com pressão. E o amigo Miau? Mostrando como é que faz o caqueado, ó. Ó, ó, olha o caqueado do Mia, o caqueado do Mia. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, é, Breno Brasil. Olha pra quem tu tá perdendo, pro Miau. DJ Udiel Brabo, porra. É muito caqueado, meu irmão. Meu amigo Breno Brasil. Produtor Felipe Lopes, produtor Carioca. E meu produtor Bagal. Registrando tudo e mais um pouco. Amigo Robin da 160. O Juninho Souza, o Bruno Pitbull, Coalhada. Breno Refrigeração, Uneca. É a TX do Sideral do Camarote 10. E aí, Juninho? É muita onda. Bora, bola, GDK. Bola, Gisele. Já estão na área aqui na retaguarda. Como é que é? O nosso parceiro empresário Anderson da RIA Boutique. Você e sua esposa dele. Ele já tá na área. O cara que comanda a marca do King Gold, maninho. Daqui a pouco o Anderson vai mandar um abraço pra galera aqui. E vai falar da live de sábado. Ele vem aqui daqui a pouco. Ele tá se preparando pra mandar um abraço pra galera dele. Anderson Rodrigo! Bora, bora, bora! Bora no batidão! É pra lá que vai, pai! Se você ai, fica cansado, ai, você vai separar o tempo. E aí? Fica de novo! Bora, Pantoja! O Pantoja cobiçado também tá na área! Olha a família Caixa Baixa também tá aqui! Bora no batidão! Bora, família Caixa Baixa de Guruçá! Alex, Tadeu, Fabinho, Juninho! Bora, Valdian! Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal! Sal, sal, sal e dá-lhe sal! Sal, sal, sal e dá-lhe sal! Sal, sal! Lá vai fogo, fogo, fogo! O Astro de Marituba, vai começar. O Artemio também, o Renan Céu. A família muita treta, tá na área, mochila. Sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Hoje eu vou comer novinha, hoje eu vou comer novinha. Hoje eu vou comer novinha, hoje eu vou comer novinha. Cola piru, cola piru, cola piru, cola piru, cola piru. E meu parceiro, o Denis. Cola piru, pra conveniência, o Taizola, está na área. E aí, Denis? Um abraço pra você. O nosso amigo Piolho também. Eita porra, eita porra. Lá do Bingola, tá na área. Eita porra. E aí, Piolho? Levanta a mão no baile, somente quem está bebado. Levanta a mão no baile, somente quem está bebado. Levanta a mão no baile, somente quem está bebado. Levanta a mão no baile. Essa amiga Tatiane Brito, mostra aí, de gaçada. E aí? Chama um abraço aqui, nosso amigo Renatinho. Me bota, me bota. Lá de Barabá. Me bota. É a União High Tech do Rubi. Me bota. Bora me pra bota, cima. Me bota. O Jota Reis, você me dos populares. Me bota. O do Cordeiro, fechadão aqui, ó. Tiago Farias. E vai, e vai. Eu quero ouvir só os homens, já. É o melhor lugar pra tu esquecer. Vocês estão afiados. E sábado, dia 10, é aniversário da primeira dama do meu grande amigo Edson. Lá no depósito do Gomes. Amigo Doug, prepara que o Porto Mix é palco do espetáculo. Vai ser mil graus. Aqui é assim. O amigo Renan Miranda. O homem que comanda o Jardelão de Una. Raíssa Monteiro. Presente aqui, ó. Ela disse que a mãe tá on. Gostosa! Isso é muito saliente! Oi! Vendo ela dançar no paletó. Olha minha amiga Loura GDK. Olha meu amigo Luan também, tô na área. E aí, parceiro, dá o Pedegão. Já desisti, chega de se iludir. O que já tá passando, eu já passei. Eu sou baby. Você é sua primeira dama. E aí, Deu? Se ele não te quer. Família CDC, GDK. Bora, Everton, bora, Doug. Vou te igual, amigo Netinho também, tá na área. E aí, caçador Hugo. Face. Tá fazendo careta aí, é? Agora eu quero ver, agora eu quero ver! DJ Rick de Ferraz pegou a moto, meteu a puta na garra. Agora, Kid do Croco! Bora, Lourinho da família, bicho! Ele, o Leonardo Oliveira, também meu amigo, o Rio da Renata Megera. Mas como é que é? Mas como é que faz? Se amarra, são os quatro caras que a bandida se amarra. O Robinho, o Márcio, o colombiano e o Júnior do Alverengue. E o gordo Rio de misturou tudo agora, meu. E o gordo Rio de e o gordo e o Caribe tomado pelos caçadores, ó. E o Rômulo Vitinho que me sigo. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário. O empresário tá no camarote. Rio de... E o empresário já mandou avisar. E o gordo Rio de... E o gordo Rio de... E o gordo Rio de... O rock tá desguiado, o grave tá pipocando. Gordidinho tá tocando, gordidinho tá tocando. Gordidinho tá tocando, gordidinho tá tocando. Gordidinho tá tocando. DJ Udi é o brabo, porra. Xereca, é o brabo, porra. Caçador Hugo. Então, só nos amigos. Ele, Netinho, GDK, sua primeira dama. Só nos amigos da boca. Só nos amigos da boca. Amigo Dieguinho. O mascote. O Thiaguinho. Tu vai me botar no sacan e eu gostando. Bota que bota que bota que bota. Oi, vai DJ, me bota. Que bota que bota que bota. Oi, vai DJ, me bota. Que bota que bota que bota. Oi, vai DJ, me bota. Que bota que bota que bota. Oi, vai DJ, me bota. E depois de muito tempo ele volta. Ele volta com força total. Ele já falou. O empresário mandou avisar. O Caribe tá em festa. Aí, DJ, aí? Pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Só tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros tão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coque e o dourado na voz. Pega Jandão, monte de pressão. Cuide no comando, sem depressão. O whisky blue e label tem siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar. Betinho Playboy mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. A empresária mandou avisar. Olha a Kel, mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei, ei, bandido, não se apaixona não. Vou chamar meu parceiro Anderson Rodrigo aqui agora. O cara que é estourado no Instagram. E ele não tem vergonha não, ele vai pra cima, ele faz os vídeos. Divulga a marca Duke Golden. Estourada, pai, pra lá que vai. E ele vem aqui agora. Vai mandar um recado pra galera, porque sábado tem live diretamente da RA Boutique Lounge. E quem vai estar lá? Nada mais, nada menos que a referência e pressão. E é um prazer receber esse cara aqui, amigo particular do Gordudinho. Vai mandar um toque pra galera e falar também que chegou muita novidade da marca Duke Golden pra galera. RA Boutique Lounge, Castanheira e Coraci. Bagulho tá doido, né, Anderson? É isso aí, galera. Pô, não sou muito de falar no microfone, mas é uma satisfação imensa estar aqui com todos vocês nesse momento, curtindo, né? Apesar de tudo que a gente está acontecendo, que aconteceu em todas as nossas vidas, mas a gente toma com saúde e estamos aqui comemorando aqui. Então, é mais uma vitória em nossa vida, né? Por tudo que a gente já passou. E estamos aqui curtindo aqui no Caribe Show, junto com Gini e Gordo Pressão. Tinha tanta coisa pra falar, né, que eu vinha pensando também, mas só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês que fazem parte. A gente trabalha pra vocês, a gente faz isso tudo por vocês. Eu tenho, independente de qualquer coisa, eu tenho uma marca de roupa aí, de trabalho com festa, tem muita gente que depende, e vocês também precisam se divertir, precisam se usar bem. Então é isso aí, Duke Gold, Real Boutique, Crocodilo, tamo junto. Vamos pra cima, hein? Deus abençoe. Sábado, live lá na loja Real Boutique Lounge, vamos pra cima. Esquece, estourado, ninguém entende nada. Ninguém entende nada, ele falou. E aqui no Caribe a referência tá no ar. Vai, a boutique. Peguei minha Duke Golden. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. O Felipe Lopes. Hoje. Vou pro crocodilo. Ele fica encantado, né, Felipe Lopes? Vão bebendo muito chope. E os caras doidos vão beber. Ainda mais hoje que é aniversário do pai dele. O nosso patrão Cidinho Assis. Camarada aqui. E vai rolar a festa lá no Espaço Náutico. Olha, o Gordo Dinho foram convidados. Vamos lá. Alguém, com certeza. Vamos pra cima desse aniversário hoje. Aqui na favela vai gastar hoje tudo. Ela usa do picote e chegou representando. Ela é bandida quente, empina a bunda e vai sentando. Empina a bunda e vai sentando. Chama um grande abraço, meu amigo Gustavo. Na bunda e vai sentando, empina a bunda e vai sentando. O Prestes, o Giovanni, o Suat e toda a família. Os gatunete aqui, ó. E a boutique, peguei minha Duke Golden. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo. Bota nela, bota nela, bota nela. Olha aqui. Bota nela, bota nela, bota nela. E nosso amigo Raul e o camarão do seguro. Eles já estão aqui, ó. Bora, Bruninho da família Pit. Ele também, meu amigo Pedro. Fala, Leonardo Oliveira. Bora, Japa da panelinha. Olha o Rodrigo do Croco, tá na área. Guaiado. Piado. Bota pra tremer, bota pra tremer. Bora, professor. O professor Pedro já falou. A referência tá no ar. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Só os homens solteiros. Joga o anzol, joga o anzol. Vai, DJ. Vai puxando. Vai DJ, detona na moral. Vai DJ, vai fogo. Joga a mãozinha pra cima e grita. Oh. E a galera vai chegando. Bora, comandante, meio quilo dos humildes. Hey. E aí, moleque? Hey. A galera gosta dessa aqui, ó. Joga a mão pra cima, faz o que e dá um grito. Márcio da TF. E aí, Juninho do Almerende, agora, moleque? Só queria viver. E a Marina de Bonato. Muitas vezes causei feridas, com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. E essa vai de Netinho e GDK. Despedidas. Pra primeira dama dele. Não vivi mais. E com medo de me apaixonar. Yeah. Meu coração ficou. Mas foi no teu. E o Thiaguinho que vai ser pai, gente. Que eu sou seu. Thiaguinho do Garoto Red. Juro, encontrei um caminho pra seguir. Ei, Thiaguinho. Foi só te olhar. Papai. E parou. E a minha vida mudou da noite pro dia. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu. E meu amigo Bola GDK já falou! Ela só quer quem é do corre. É rebola. Só sentar pra quem tá de coque. Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos. E a dona Gisele das Maria. As filhas do animal. Serrão como Maria, bando dela, senta ela fica na ponta do meu rio. Japonês do uísque. E meu amigo Maico do uísque tá na área. Toma na pepequinha. Toma na pepequinha. Toma na pepequinha. Toma na pepequinha. Toma na pepequinha. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Então, ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra batida, ela quer o seu gostado. E o nosso amigo piloto da Nike. Jogada na minha cara. E aí, piloto? Levar a jogada na e aí, bandido, bora, bora, detonar, vai! Toma na batida, na batida, na batida, na batida. Bora, camarão, bora, camarão. Passado você, o Romário, passado. Olha o Josué de Souri também tá aqui. Bora no batidão, no batidão. Bora no caqueado, caqueado na batida. Vai, bandido, detonando, detonando. Alô, produção. Bora providenciar uma água aqui pra gente, por favor. Bora ver, bora ver. Meu amigo Marcos BDK, ele já confirmou segunda do Que Legal. Sinto saudades. Eu só queria uma chance. O Zezinho, o Gêmeo Expressão na área. Prazer, e aí, Lucas? Tem que ser. Como é que é? Só por uma noite eu vou. É nóis, Davis. Realiza os teus pensamentos impuros. Bora, GDK. Já vou. Tá mil graus já. Por esse louco. Oi, Gisele. Pago. Olha o sucesso rolando aí, Leonardo. Advogado Mochila. Prazer, eu não vou fechar a semana, não tô nem vendo. Bora, Robinho da 160. Você e sua esposa. Ele também tá na. Dinho, sabe quem tá na área? A dançarina, rapaz. Aquela dançarina que dançava aí nas lives do Águia de Fogo. Como é o nome dela? Saudades. A nossa amiga Luana. Não viver. Tá doida pra dançar. Daqui a pouco ela vai dançar aqui na frente. Vamos trazer mais duas pra fazer o concurso do funk. Uma chance. E a Luana vai dançar com as meninas aqui na frente. Provar. Já já tem premiação em dinheiro. Roupa da Duke Golden. O bagulho vai ser doido o concurso do funk hoje. Veja só por uma noite eu vou. Olha o Mochila disse, manda um abraço, meu amigo Alexandre Maionese. Ê, meu irmão. Vou saber que tu gosta de maionese. Só quero que você seja feliz. Só quero que você seja feliz. E agora, agora? Eu quero mais é que se foda, quero mais. E aí, Alexandre Mostarda? Fui feliz com você. Você feliz com as outras. Mochila falou maionese, olha. Quero mais é que se foda. Vou saber, Fresco. DJ Ute é o brabo, porra. Quero mais é que se foda, quero. Cuidado, seu amigo, Frank. Feliz com direto de Tucuruí. O Pantoja cobiçado, bora, Pantoja. Ele tá em todas, sal, sal. Outra vez, se foda minha ex, foda se minha ex. Voltei pra putaria, outra vez. Voltei pra putaria, outra vez. Voltei pra putaria, outra vez. Bebado, levanta a mão pro alto. Geral que tá bebado, levanta a mão pro alto. Geral que tá. Só quero que você seja feliz. Ei, Del. Vai lá, vai lá. Eu quero mais é que se foda. Quero mais é que se foda. Não fui feliz com você. Você feliz com as outras. Eu quero mais é que se foda. Quero mais é que se foda. Não fui feliz com você. DJ Ute é o brabo. Uma etapa lá no sofrimento. Só sabe mesmo quem passou lá dentro. Uma gestão na casa de pedra. Só me serviu. Mas é que eu fechei na festa. DJ Ute é o brabo, porra. Ninguém adorou. Foi 2 a 2 e me deixou de boa. E aqueles que abandonou. Tem nada não, Deus abençoou. Que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal? Eu acho que essa vida não me satisfaz. Eu juro que eu quero me mudar daqui. Vou atrás de progresso pra me adiantar. Equipe 5, bora, Mauzi! Eu mais feliz com um sorriso no rosto. Bora, Rômulo! Minha coroa vale mais que par de ouro. E aí? E se tudo der certo, daqui um tempo, nós vai estar sorrindo à toa. Feito marcha, vou buscar o que é nosso. Vamos estar com a favelada, também pode dar risada da cara de quem desmereceu. E os nossos fanáticos? De poste, os fanáticos de... Os fanáticos do Braga, isso é. Um abraço pra vocês aqui, ó, os fanáticos. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Lá vem mais uma! Fui, mas vou nas suas mãos. Não sei se vou carência, eu mando de ambição. Só sei que... Tentei fazer valer a pena. Olha quem achou quatro celulares. Quatro celulares, só numa porrada? Que eu era uma... Meu Deus do céu. Mas não fui pra... Olha quem achou o celular. Tentei. Samsung branco, por favor, devolver aqui, ó. Do... Ele tá sendo rastreado. Querido. Tem recompensa, quem achou? Mas não fui pra... R$50 de recompensa. É que durou. E diz porque... Meu Deus. Eu tanto tempo aqui. Te faço um favor, melhor é sumir. A nossa amiga Loura GDK também. Amor, o nosso parceiro Luan. Senti, um abraço pra vocês aí. Amor, passos, família Spider também tá na área. Só sei que eu senti, amor. E aí, família Spider? Eu senti, amor. Só eu senti. Amigo Potiguar da CDC. Fala, ei, Potiguar. Ritmos modernos. Mas vou nas suas mãos, não sempre vou cair. Nosso parceiro Elton. E a família Spagna. Vira só eu, senti amor. Vira na batida, na batida, morena. É a letra mais difícil que existe na música. Nosso amigo empresário Guilherme Peixoto tá na área. Vai tremendo, vai dançando, vai tremendo, vai dançando, vai tremendo. 5, 4, 3, 2, 1, vai, vai, vai. Isso, cantando, vai. Tem noite de amor. E o rei do funk já chegou. Não dá pra gostar. O nosso empresário cabeção promoter. Linda demais. O rei do funk tá na área. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor. Não me deixe assim. Para Pantoja Cobiçado. Ele tá em todas, filhão. E teu valor. Não quis nem escutar. Os garotos do resto também na área. Nosso amigo Thiaguinho. Ele é sua esposa, obrigado Thiaguinho. O mascote também tá na área. É os garotos do Regi na área, guia. E aí, Thiaguinho? Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Que tal, que tal, amor? E o nosso amigo Anjinho lá de Fortaleza, ele que é amigo particular do Gordinho, sempre que ele vem em Belém, ele vem recepcionar aqui o trabalho da gente. Obrigado, Anjinho, seja bem-vindo, garoto. E aí, Anjinho? Meu amigo Maurício da Sky, da Conveniência, do Jair, sempre aqui, ó. E toda a equipe do Jair, o Cássio, o Alan, valeu! Que você foi embora e me deixou aqui. Quando meu coração ia te E a nossa amiga Amanda Novaes, direto de Fortaleza, aqui ó, a blogueira esposa do Betinho Playboy, o Lourinho da família Pitch, o Edno, o Bruninho, o K3, o Rildo. Já já vai rolar o concurso do funk, patrocinado pelo Betinho Playboy. Ele já falou, tô na área, tô na área. E toma, toma, toma, na batida, filé, vai, já. E aí, dona Gisele? Amigo Jonas, o Robert e também o Alexandre. Os fugitivos estão na área também, maninho. Olha o Melo, olha o som, vamos dançar, vamos curtir. Descobri porque me abandonou. Em torno só de você, meu mundo sempre girou. E aí? E me fazia. Amigo Neca, o da TX do Sideral já falou. Hoje, sexta-feira, tem palafita e eu vou lá. E aí, Neca? Ainda não entendi o que fez você. Hoje também tem Arena do Tigrão, aí. Eu vi em você, eu pensei que fosse pra mim. Vai ser mil graus, cabeção. Olha o. Olha o cabeção, tá despintado de olha. De cavanhaque e tudo. Aí o teu setor, bolé. Eita, Betinho Playboy. Ele tá feliz da vida, mano. Bagulho doido, mano. E a rapaziada também da conveniência, às 10 horas. Juntinho com o nosso amigo Chico Live. E aí? Esse vazio tão imenso que você deixou. E olha como tá o Caribe Show. Alô, Gui Eventos. Bota mais uma aí na conta do Rei do Funk. E tá chegando MC Pose Belém. E é mais uma do Rei do Funk. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar. Amigo Leonardo Oliveira, e nosso amigo Romário, rei do camarão. Equipe 5, bora, Vitinho. O que eu faço, amor? Olha o Del PDK. Conseguiu, moleque. Sem você na minha vida. Vem, vem. Vem e diz pra mim. Agora, vai. Sem você está. Quem sabe canta. O nosso amor foi. Nossa amiga Sussu PDK, um abraço pra você aqui, ó. Vem diz pra mim que também me ama. Raíssa, vem me fazer. Só deixar o Arthur. Pra sempre, amor. O nosso amor. Alô, Raíssa, um abraço pra você aqui, ó. Essa vai de bola pra sua esposa Gisele. Empresário Átila, o Reinaldo, Renan Céu, você, o Artêmio, o Parapiolho e o Boca de Benfica, Renan. Eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer. Agora vocês. Cartas, me escreveu, eu falando de amor. E bora! Pedindo pra me contar. Bora, Elton, família Spider. Me chamou para dançar. Eu quero ouvir. Baixinho, no ouvido. Nosso parceiro empresário Ricardo Extintores. Ele já tá na área. Referência Extintores é Ricardo Extintores. Bora, Ricardo! Um abraço pra você do Dini Bressão! Ricardo Extintores. O homem que, sem dúvida alguma, é referência em extintores no Brasil. E aí, Ricardão? Ficou despintado, mano. Rejuvenesceu, olha. Um dia eu me lembro de. Tô te falando. De todos os nossos momentos de. Bota fazer um cordão daquele banhado de prata, bem grande assim. Vai ficar igual o MC Bin Laden. Foi o que você falou pra mim. Foi um sonho. De um sonho ruim. Marcos PDK. Confirmado segunda-feira, que legal. E aí, Bruninho? escuro. Família Pins da Cabanagem, hein, Lourinho? Bora, Pedro, você também. Tá na área. Agora, agora. Olha, avisando pra galera que sábado tem Calamazu. Na entrada do Una. A referência vai estar lá. Porto Mix é a referência no ar. Gordo e Dinho Pração é bagulho doido. A maior referência em pressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Pressão. Meu coração está tão... O nosso amigo Wildo, os mascarados. Meu bentinho. O Júnior Alucinado. Essa saudade dói demais. O Biase. Parece nunca. O Xereca do Sítio tá na área. Mas quando eu te beijava, você jurava me amar. Eu ainda... Alô, garçonete, não chega aqui com o nosso empresário Ricardo. Ricardo Estidores chegou! Por que você se foi sem mim? A referência e impressão tem nome. Fala nada. Você. Sabe que a referência tem nome. E aí? Deixando na batida e vai. Barbeira do Alisson Fernandes, churrascaria, nosso amigo Titino. Os moleque da Sacramento tá aqui, ó. É fruto sensual. Aceita, meu amor. Bora, Colombiano, agora! Ouvi sua voz no telefone. Dinho Pressão. Oh, eu quase perdi o ar. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Não imaginei você tão lindo assim. É? Não é? Sábado vai ser com gás, sábado. É real. Conveniência Prime. Quero ficar. De barbearia do. Do Gererê, o Gleidson. O Júnior, nosso amigo. Pra dançar. O Júnior do Marisco. DJ Smart e Gaiato. Bora, Malzinho. Cadê o Malzinho, rapaz? E beija na boca. Tá no meio da multidão, Malzinho. E aí, Malzinho? Quero perder. Eu vou ficar assim. Felipe Lopes, tu foi de quê terça-feira? Bora, Eric Nunes, agora, já! O patrimônio bola da GDK. Alô, garçonete, dá um cheque no palco do nosso amigo empresário Ricardo Estidores. E aí? Bora, Roninho da 160. Não abra sua boca pra... Agora sim, né, bola? Pense no que vai vir. Ele por aí. E a dona José. Não aprende a amar um amor. Segura o som! Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Amigo Romarinho. Não quero mais. Romarinho de Marabá. Não me deixa em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz. O Jonathan. O Jonathan Reis. É, cale sua boca e saia daqui. Fechado com o Thiago Faria. Eu, você vai ver aqui. Agora! Te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. Eu não, eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. Eu não gostei. Banda 007. Agora.